E vocês foram grandes homens, foram grandes líderes, tiveram um líder muito forte, chama-se Bruno Conceição, com os adjuntos fantásticos que nós tivemos este ano, nós conseguimos subir. Acho que é o segundo treinador mais novo a ser campeão na Oliveira do Hospital. Fico muito contente com isso. Quando o convidámos para ser treinador do Futebol Clube do Oliveira do Hospital, o que lhe pedimos, ele disse que estava disponível para o ser e mostrou uma grande liderança perante nós todos, com o seu mau feitio, que às vezes não é fácil, mas tenho que lhe dar os parabéns pela liderança que teve, por aquilo que foi, por aquilo que é e por aquilo que eu espero que venha a ser no futuro em Oliveira do Hospital.